Aquele moleque sorridente, edificado pelo eterno, hoje é uma máquina sem sonhos, na sucata do moderno. Da vossa imagem e semelhança, eis um monólogo dado, a imperfeita criação que Emmanuel amou. Meus donativos de esperanças não estimulam um sorriso. Não é mais eficaz a ver que tudo tá perdido. Em sete noites, numa corrente, na vigília por Jesus. Numa sessão de descarrego, alivia o peso da cruz. Só uma visão do coisa ruim, entortando os meus ossos, carrasca a culpa. Não perdoa, tão pouco sente remorso, mas me estimula a resistir. Igual um condenado forte, a cada tortura volto pra cela, sempre desejando a morte. Ansiedades ao deitar e não acordar. Antes fosse. Mas fico puto ao despertar e ver que vence outra noite. Antes que o dia tenha fim, já sei bem qual é o final. Previsível, sem graça, igual planta artificial. Quando se engana, ter conquista onde o amor não teve chance. Tornou o ego consumista, imposto pelo semelhante. Mentor que arquiteta em guerra, seu mundo ideal. Tipo Equador na flor da pele, numa tortura emocional. Tô no mundão, mas não sou dele. Meu desejo é fugir, mas apesar da vacina, não tenho pra onde ir. Hospitalidades da inocência, os pipa no azul do céu. Sonhar com a bola ou ir pra lua num foguete de papel. Mas me dei conta muito tarde que não tinha saído. Onde que o homem pôs a mão, definha, seca, perde a vida com a perfeição de cada passo. Intimidade com HK, 75 mil soldados e uma só bomba nuclear. Sobe a paz ao pôr do sol, a escuridão subiu no pódio. Vejo o útero do mal fertilizado pelo ódio. Constituir o que é moderno, especulativo de Deus. Renda per capita da fé pra tá no paraíso seu. Espelho, espelho meu, diga a mim quem sou eu. Se as lembranças dessa guerra realmente aconteceu. Pois nem um cigarro por segundo hoje alivia minha tensão. Cada noite mal dormido, uma nova revelação. Aqui o conhecimento é o que nos traz o sofrimento. E não te dá a opção de ter seu autoentendimento. Só um presságio sutil que estipa o amor do coração. Com sete mares, vazio numa moderna depressão. Num quarto úmido e sem nada, vi negado do externo. A lucidez me torna louco enquanto leio o evangelho. Com a pá de soco, despedaçando um santo de barro sem pudor. E toda essa ira deu vida ao monólogo da dor. Aquele moleque sorridente, edificado pelo eterno, hoje é uma máquina sem sonhos, na sucata do moderno. Da vossa imagem e semelhança, eis um monólogo dado, a imperfeita criação que Emmanuel amou. Aquele moleque sorridente, edificado pelo eterno, hoje é uma máquina sem sonhos, na sucata do moderno. Onde tudo é um enigma, o amor pulou do abismo. Onde filho mata pai, piso no desconhecido. Enquanto se perde o equilíbrio do real e da ilusão, minhas ideias pavimentam pesas noutra dimensão, distante da subversão. Épica como sentença da unimultiplicidade do conceito de existência. Então não me condena com esse olhar de rejeição, nem tente me moldar negando a minha imperfeição. Desconfianças infelizes nos torna prepotente, fez do mundo essa prisão onde ninguém é inocente. Olhei pra trás e que também neguei um abraço essencial. Caí em provocações do meu ego emocional. Nessa terra de ninguém, onde se nasce e morre só, onde tem vida, morte, trama no caminho rumo ao pó. Quanto tempo que a gente perde, faz dos Mike um fuzil. Corpo envelhece, as rugas vem, a vida passa e cê nem viu. Brinquei de ser Che Guevara, queria ser um gigante. Aos poucos perco a juventude em guerra com meu semelhante. Muita ideia e pouca mudança nos caminhos contra o vento. Bang é podre, olha lá o pica, plágio do depoimento. Quer lidar com a verdade, fecha os olhos, escuta por provar o quê? Muda quem, se ama alguém, eu te pergunto. Aos 25 mais um bosta que pra tudo tem resposta. Contraditório, impertinente com as putas, copo na maloca. Cativa ainda sem telha, tinta, sol, colchão no piso. Poster do grupo, as fotos antigas e os livros depressivos. agressivo. Vai te pergunto, fez sentido ficar em busca do motivo pra uma vida revoltada e morrer negando um sorriso. Onde arrasguei o azul do céu com a beleza de um condor, num tapete de Aladim, simplesmente um sonhador. E os quadros que pintei, me dediquei, matei o tempo. Cada traço das gaivotas dei vida e sentimento. Após 10.015 noites à base de opitalidão, e quase que imperceptível se consome a mutação. Porque uma mente genial não nasceu pra ser subalterno, onde a expansão do meu talento é desde o útero materno. Desconheço meus limites, amante da solidão, num quartinho lendo Nietzsche, o ápice da evolução. Aquele moleque sorridente, edificar no peito eterno. Hoje é uma máquina sem sonhos, na sucata do moderno. Na vossa imagem semelhança, eis um monólogo dado. A imperfeita criação que emana é o amor. Aquele moleque sorridente, edificar no peito eterno. Hoje é uma máquina sem sonhos, na sucata do moderno. Na vossa imagem semelhança, eis um monólogo dado. A imperfeita criação que emana é o amor.